Menina destemida, preparada, tem unção, e por isso ela está aqui representando todos nós. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, colocamos na tua presença a tua filha. Eu sei que ela preparou, que ela estudou, que ela fez o melhor para representar o sacerdote. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra que vem do trono da graça. Senhor, eu quero repreender todo o mal, toda a retaliação na vida da tua filha. Senhor, ela tem sonhos, e eu quero clamar ao Senhor que realize os sonhos dela, Senhor. Ela merece. Senhor, envia aquilo que ela mais precisa. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Vamos dar de novo uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus, amém. Amém, graça e paz para os amados irmãos. Irmãos, fico muito feliz e muito contente em poder estar aqui nessa noite, poder vos assentar, obrigada. Eu fico muito feliz e muito contente de ter o privilégio de estar aqui essa noite. É, meu sobrinho me ama, vocês estão vendo. Olha, é muito gratificante ministrar a palavra do Senhor. Às vezes a gente está tão... né, acostumado com o dia a dia e tal, mas eu vou ser sincera aos irmãos, eu tenho até, me dá até umas borboletas no estômago quando o pastor fala assim, domingo. Mas eu orei e a palavra do Senhor diz a seguinte forma, que ele não escolhe os capacitados, mas que ele capacita os escolhidos. Então, nessa noite, eu falei com Deus antes de subir aqui, até orei em casa junto com a minha mãe. E nós, em nossa oração, Deus colocou no nosso coração que nós temos que fazer de acordo com a vontade dEle. Então, que nessa noite, meus amados, vocês não estejam aqui simplesmente para ouvir o que eu tenho a falar, porque eu, particularmente, de mim mesma, não tenho nada a dizer. Mas eu espero que vocês abram o seu coração para ouvir o que Deus tem para ministrar na sua vida. Bom, seria realmente algo fantástico a gente poder conhecer algumas coisas que aconteceram no nosso passado. E na virada do ano, a tia Sheila me mandou um avião falando sobre grandes coisas, que o ano de 2018 será uma grande promessa para a nossa vida e tudo mais. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E nessa noite eu convido os irmãos a pegar esse avião comigo. Vamos lá, vamos dar uma volta no tempo. Vamos voltar no tempo de Jerusalém. No tempo onde os irmãos subiam ao monte para poder ouvir a preciosa palavra de Deus, para agradar a Ele. Num tempo em que os judeus eram oprimidos pelos romanos, a qual tinha que pagar impostos abusivos, viviam sobre leis opressivas, a qual passavam por situações realmente muito temerosas, muito complicadas. E eu creio que hoje, o que Deus tem a falar no seu coração, em nome de Jesus, vai arder, vai queimar, porque Deus vai abrir a porta do céu e derramar sobre a vida de cada um de vocês algo surpreendente, algo diferente e algo novo. Gostaria que os amados irmãos abrissem comigo, primeiramente, em Isaías 11, do versículo 1 ao 10. Se você puder projetar para mim, Fábio. Vamos lá. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de conhecimento, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com igualdade aos mansos da terra. Equidade, perdão. E repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com uma vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. E a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilístico. Não se dará mal, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelo gentio, e o lugar do seu repouso será glorioso. Só até aqui. Meus amados, aqui o profeta Isaías, ele está profetizando sobre a... sobre a vinda do Messias, sobre o retorno de Jesus, que ele virá, que ele virá com justiça, que ele julgará segundo o coração, da forma correta e idônea, que ele tirará dos nossos ombros todo o fardo, que as nações recorrerão a Jesus. A promessa do Senhor aqui nessa noite, ela é tremenda. Imagine vocês que da descendência de Jessé, pai do rei Davi, aquele que trará a justiça para todos nós. Nós estamos falando da vinda do Messias, que é chegada à porta. Eu convido os irmãos a estarem avaliando a situação de hoje em dia, porque aqui fala que chegará um momento que o conhecimento do Senhor estará tão presente na nossa vida, que será como as águas que cobrem o mar. Meus amados, se a gente for parar para pensar, hoje o conhecimento ele está ao alcance das nossas mãos. E muitas vezes, o que, que a gente faz? Ao invés de a gente tirar 30 minutinhos para falar com Deus, para poder ler a palavra, para poder ler a Bíblia, a gente vai acessar o Facebook, a gente vai ficar conversando no WhatsApp. É tão mais legal, não é? Mas será que Deus está gostando disso? Será que a gente está andando de acordo com o temor do Senhor? Será que aquela conversinha que a gente está tendo, paralela, muitas das vezes, segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, está de acordo com a vontade do Senhor? Nós devemos buscar o conhecimento do Senhor, meus amados, porque a vinda do Messias está à porta. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia agora em Isaías 53. A gente vai ler do 1 ao 12. Eu não trouxe os meus óculos, então a minha vida está um pouco dificultada, eu confesso. Peço desculpa aos irmãos aí pelos transtornos. Quem deu crédito

Se estivéssemos lá nesse momento, nós pensaríamos: nossa, mas será que existe dois Messias? Será? Será o que, que vai acontecer? E aí, será que vai vir primeiro da glória, que vai resolver a nossa vida lá com os romanos? Ou será que vai vir primeiro esse rejeitado aí que ninguém quer ele? Preciso dizer quem veio primeiro. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que o conhecimento que temos à mão hoje nos diz o seguinte: que não existe dois Messias, mas que existe duas vindas do Messias. Isaías 53 foi cumprido integralmente. Tudo que nós acabamos de ler, Jesus passou. E ele passou, foi pelo meu, pelo seu pecado. Mas eu tenho algo a dizer para vocês essa noite: Jesus está voltando. E como está o seu conhecimento de Deus? E como está a sua vontade com relação ao que Deus quer? Abre para mim, por favor, em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Meus amados, é aquele momento em que você se pergunta: eu estou buscando primeiro o reino de Deus? Eu estou fazendo segundo a vontade de Deus? Aqui na minha tradução diz o seguinte: portanto, ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Então, meus irmãos, eu tenho algo a dizer a vocês. As aflições que vocês têm passado no seu dia a dia, eu não sei. Mas eu tenho algo a dizer. A partir do momento em que você orar diariamente, que você colocar Deus em primeiro lugar, a partir do momento que lá no seu quarto, no seu trabalho, no banheiro, onde quer que você esteja, você falar: Pai, seja feito o teu reino, seja feito conforme a tua vontade, ele vai operar na vida de vocês. Há mais ou menos um mês atrás, nós passamos por um problema de saúde com a minha mãe. E eu, na minha pequenez, eu descobri que eu era pequena aquele dia. Ela estava lá que a pressão subia e nada descia a pressão dela. Tomava remédio debaixo da língua e comprimido, e comprimido, e comprimido, e comprimido, e nada resolvia o problema dela. Fui eu lá. Tenho intimidade, eu oro com o Senhor todo dia, eu leio a Bíblia. Fui eu ser ousada. Ajoelhei no meu quarto de noite com ela dormindo no quarto dela ao lado. E falei: Pai, eis que eu creio num Deus vivo, num Deus misericordioso, num Deus de promessas. E eu sei que o que o Senhor tem para a vida da tua filha não foi cumprido. Então, nessa noite, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha trazendo o controle da pressão dela. E o que foi que ele fez? Abre a Bíblia, minha filha. Mateus 6:33. Portanto, ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. E aí eu peguei e orei e confiei, né? Eu falei: bom, se ele falou que se eu colocar ele em primeiro lugar, eu buscar ele, eu vou ter o que eu quero. Pensei eu comigo, tá tudo certo. No outro dia, ela amanheceu melhor. Eu falei, glória a Deus, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso. Foi dando 2 horas da tarde, a minha mãe começou a passar mal novamente. Eu em prantos, aguentei firme, chamei os meus irmãos, falei, ó, ela não tá bem, vocês encostam aqui. Meu irmão subiu, ficou comigo a tarde inteira, a gente foi parar com ela no hospital de novo. Chegamos lá e tal, e toma remédio e tal, voltamos pra casa. Aí à noite eu fui orar de novo e falei, pai, mas o senhor não me falou, pai, que se eu buscar o senhor em primeiro lugar, o senhor não vai conceder isso pra mim? Ele mandou eu ler de novo. Porque eu não tinha entendido a mensagem dele. Meus irmãos, não basta você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Você tem que fazer a vontade dele. 2 dias depois eu me toquei do que ele falou para mim. E ela, enquanto isso, passando mal. Eu fui pro meu quarto e falei, pai, eu não tô pronta para perder a minha mãe. Mas que seja feita a tua vontade. E nesse exato momento eu tenho algo a dizer aos irmãos. Ela foi para o hospital tomar o remédio. E voltou totalmente boa. Naquele dia eles conseguiram estourar 4 veias dela. Ela voltou toda roxa. Mas a partir do momento em que eu falei que seja feita a vontade de Deus, ele operou na vida dela. E hoje ela é testemunho vivo do meu testemunho, porque ela está aqui. Ela está junto conosco nesse momento maravilhoso. Então, meus irmãos, da mesma forma que aconteceu comigo, eu clamo a Deus todos os dias. E eu peço a Ele que seja feita a vontade dEle. Porque o meu querer é uma coisa, mas o querer de Deus para mim é muito maior. E a partir do momento em que nós buscamos segundo a nossa vontade, nós caímos, nós fraquejamos, porque nós somos seres humanos, nós somos normais, nós somos pecadores. Mas eu quero dizer aos irmãos que em Isaías 53 foi cumprido e Jesus foi negado. E foi nesse momento em que ele foi crucificado, em que ele morreu por mim, por você, por nós, é que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E é chegado a hora da gente não somente buscar a Deus em primeiro lugar, mas da gente procurar servir a Deus. Não adianta eu simplesmente chegar aqui e falar, se eu não vivo isso. Se eu prego, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Não adianta eu ficar julgando a vida do irmão. Não adianta eu julgar o porquê que ele está aqui, sendo que ele estava ali na rua fazendo coisas impróprias. Eu tenho que avaliar, é o meu testemunho. É aquilo que Deus quer de mim, é aquilo que Deus quer de nós. Meus amados, é tão mais fácil eu julgar o problema do outro. É tão mais fácil eu olhar os defeitos do outro e não olhar o meu. Se você quer que Deus opere na sua vida, comece mudando a sua vida, a sua história. Porque não adianta você ficar nessa mesmice. Não adianta você tentar ganhar uma alma se você não vira para aquela alma e fala, Jesus tem um plano para você. Não adianta você orar pelaquela pessoa e não pregar para ela, não ter um testemunho de vida para poder trazer a pessoa junto de você. Não adianta a gente viver de aparências, porque Deus não está em busca de aparência. Não adianta eu ficar falando de Deus e ficar perdendo meu tempo com Facebook, WhatsApp, coisa que não acrescenta na minha vida. A partir do momento que eu tenho Deus como meu Senhor e Salvador, eu cumpro as promessas dEle na minha vida, é orando, é de joelho no chão, é me entregando, é colocando a cara no pó, É assim que Deus opera na minha vida. E é assim que Deus manda dizer a vocês essa noite. Que vocês levantem as mãos para o céu e agradeçam, e orem, e jejuem, e busquem o reino do Senhor antes de qualquer outra coisa. Porque assim como Isaías 11 diz que agora será um reino de glória, Jesus está à porta e ele bate. Ó, ele bate. Você escolhe se abre a porta, deixa Deus operar na sua vida, fazer o sobrenatural nela, ou deixar ela fechada e permitir que Satanás opere. Meus amados, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu simplesmente para destronar o Império Romano. Ele morreu para destronar o império satânico. Ele tirou todo o direito de Satanás sobre a vida dos filhos dele. A única segurança que nós temos nessa vida hoje, meus amados irmãos, é que somos filhos de Deus. Que temos um Deus misericordioso que zela pelo nosso dia a dia, que está junto de nós e que tem um plano para fazer na nossa vida. Eu preparei algo para falar com os irmãos hoje e eu espero do fundo do meu coração que Deus toque vocês profundamente, da mesma forma que quando eu vi, eu me senti tocada. Léo, você apaga a luz para mim, por favor. Fábio, é com você. Se permitam sentir o sobrenatural de Deus. Muito obrigado, Léo. Nós precisamos ser chamados para um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? Olha o que está acontecendo com o mundo. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo o que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política, econômica em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como bêbado, os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença ia tomar o povo de Deus, e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Todos os sinais estão apontando para a volta. As pessoas estão aí. Não salva vidas gritando. A 2 horas daqui tem uma onda de 300 metros. Corram, salvem suas vidas. E o povo está lá jogando frescobol, vôlei de praia, tomando água. E o salva-vidas gritando como louco, igual um bobo. Pois eu estou dizendo, algumas horas, dias, meses daqui, a onda da ira de Deus, do juízo divino, da volta do Filho do Homem está prestes a vir. Salvem suas vidas antes que seja tarde. Não é tempo mais de perder tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo com relacionamentos estúpidos. Há almas para se ganhar, há um reino para avançar, há uma bandeira do evangelho para ser fincada. Conserte teu casamento, traga seus filhos para a presença de Deus, destrua aquilo que te faz pecar. A Bíblia não diz: se o teu olho faz pecar, ora pelo olho; se tua mão faz pecar, ora por ela, leva ela para consulta. Corta a sua mão, destrói o que faz pecar. Não adianta nós sermos só ouvintes, assistir Paul Washer, David Wilkerson, Paulo Júnior, livros. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica, assemelha-lo-ei ao homem insensato, tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Não fica constrangido, não fica com raiva de mim, não. Eu não vim falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Deus exorta aquele que Ele ama e corrige aquele que tem por filho. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, nós temos que entender que entre Isaías 11 e Isaías 53, Deus, Ele faz intervenções sobrenaturais no mundo. E nós estamos vivendo isso hoje em dia. Nós temos passado por crises, por problemas, e não temos nos preparado para a volta do Senhor. É chegado o momento em que nós devemos abrir, rasgar a nossa alma, abrir o nosso coração, para poder clamar ardentemente pelo Senhor, para que Ele faça de acordo com a vontade dEle. Eu já vou finalizar, vocês calma aí, meu coração ainda está pulsando. Abre para mim, por favor, em Romanos 8, 18. Eu vou ler segundo o meu entendimento aqui, que fica mais fácil para mim enxergar. Romanos 8, 18 diz: eu penso que o que sofremos durante nossa vida e não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. 19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. 20. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. 21. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. 23. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. 24. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? O que é que nós estamos esperando? se a palavra de Deus, se as profecias dele, de acordo com a sua vontade, estão sendo cumpridas. O que mais tem te impedido de se entregar integralmente ao Senhor? Você precisa de mais coisas ainda para revelar o amor de Deus por você? Você precisa de mais informações ainda de que a vinda do Senhor está próxima? Não é chegado o momento em você consertar as coisas que estão de errado na sua vida? Não é chegado o momento de nos avaliar da melhor forma possível e tentar encontrar em nós aquilo que está tentando e aquilo que está nos impedindo de agradar a Deus na sua integralidade? O verso 25 diz: porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperaremos com paciência. Não sei se é isso que diz, mas se esperamos o que não vemos com paciência, ou esperamos. Então, é chegado o momento em que nós temos que ter paciência. As promessas do Senhor estão se cumprindo na minha, na sua, na nossa vida. E para isso a gente precisa ter paciência para aguardar a vinda dele. Coisa que hoje é super difícil, né? A gente ter paciência. Tem hora que a gente estoura com o cachorro latindo. É sério. Tem hora que a gente estoura com as crianças gritando. Não é sério? É necessário a gente ter paciência para aguardar o que Deus quer falar ao nosso coração. É necessário que a gente tenha paciência para a gente ver a obra de Deus na nossa vida. Aquilo que a gente quer que aconteça, nós precisamos direcionar para a vontade de Deus e descansar. Em Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo hoje. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e para sempre. Ele não muda. Jesus morreu na cruz do Calvário e foi para nos salvar. E da mesma forma com que ele veio de uma vez e foi rejeitado naquela época, desta vez vai se cumprir a profeta de Isaías 11 e ele virá para reinar com glória. Quem quer estar na glória junto com o Senhor? Amém? Meus amados, é necessário pagar o preço. Coloque Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar na vida de vocês. E se por um acaso a tua mão estiver te fazendo pecar, vocês ouviram no vídeo, né? Ora por ela. Se não resolver, é melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que ficar aqui, passar pelas tribulações com as duas. E eu digo isso de todo o meu coração. É necessário que nós estejamos nos preparando para a volta de Jesus. Nessa noite eu quis deixar com os irmãos que esse é o tempo de nós irmos às ruas e alcançarmos vidas. Essa noite Deus separou para nós, Ele escolheu a dedo quem estaria aqui para receber essa proposta, para ouvir esta palavra, para estar aqui dentro, para receber o chamado do Senhor. Eu sei que todos presentes têm um chamado, têm o seu coração avivado. Eu sei que a obra do Senhor na vida de vocês é muito grande. E a partir do momento em que nós tomamos isso como projeto de vida para nós, nós agradamos ao Senhor. É necessário, meus amados, diminuirmos o nosso eu e deixar Deus nos usar. É necessário deixar o nosso coração pulsar intensamente, pegar fogo. Você sabe por quê? Porque o fogo do Espírito, ele queima de uma forma sobrenatural. Ele nos enche a cada instante mais e mais, ele nos faz transbordar, ele opera na nossa vida quando nós nem imaginamos que ele iria operar. Senhor Jesus, ele é tão misericordioso que ele zela de nós em todos os momentos. Em Romanos 8, de 18 a 25, o apóstolo Paulo, o que, que ele falou? Ele falou que a criação geme, a criação está passando por angústia, a criação está passando por aflições. E por que nós estamos passando por isso? Porque a vinda dele está chegando. Está mais próxima a cada instante, a cada dia. É necessário abrir os olhos e proclamar a palavra do Senhor, para que ele opere na nossa vida, para que ele faça o sobrenatural dele. Se vocês querem realmente agradar a Deus e fazer de acordo com a vontade dele, salvem as suas vidas. Entregue o seu coração na mão de Deus e deixa ele trabalhar. Porque Deus não veio ao mundo somente para curar as suas enfermidades. Ele não veio aqui para controlar a pressão, para curar uma depressão, para curar a insônia. Não. Ele veio para te dar todas as coisas. Mas todas as coisas vos serão acrescentadas quando você fazer a vontade dele. Amém? Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração essa semana para que eu deixasse com os irmãos. Eu agradeço muito, pastor, pela oportunidade. Muito obrigada.